que quer. Às vezes o olho que é assim, e outras que não é. Esperando a tua crescer um fim, rezando pra você voltar.